mas alguém tem que parar pra pensar, porque isso é Brasil. Aqui é MC Garden. E aí, meu mano Garden? Salve, mano Cuco. Eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se a tortura é permitida aí no mundo de vocês, eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se elas mudam de acordo com o interesse de vocês, eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se tortura é permitida aí no mundo de vocês, eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se elas mudam de acordo com o interesse de vocês, por emenda ou lei complementar, um benefício próprio eles irão aprovar. Por decreto ou por resolução, é tudo feito pra legitimar a opressão. Eu amo o próximo como a mim mesmo, e tu pode incluir. Não tirar a vida alheia, nem o direito de ir e vir. Não tirar a dignidade, e essa sempre atirada. No momento em que se paga pouco a quem faz hora extra barra forçada. Ditadura teve tortura, mas isso não é exclusividade. Bala de borracha machuca, mas só no centro da cidade. No gueto é só 12 e fura, dizimando a comunidade. Tão pensando que são a cura, mas são câncer da sociedade. Eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se a tortura é permitida aí no mundo de vocês, eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se elas mudam de acordo com o interesse de vocês, eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se tortura é permitida aí no aqui mundo é de vocês, lei. Eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se elas mudam de acordo com o interesse de vocês, me diz qual a lei que eu vou respeitar. Aquela que faz com que o gigante cochile, aquela que desocupa Pinheirinho, mas não move uma palha contra a Alphaville. Aquela que pelo jeito dá aval pro policial poder tirar sua vida. Aquela que permite que a viatura pegue contramão no meio da avenida. Rolei, qual lado tu corre, já que no certo você não caminha. Um dos macacos tá sendo espancado e você não faz nada contra a marinha. E aí, como que eu vou respeitar uma lei que não quer que a gente proteste? Uma lei que de nós esquece, hein? Que arquiva o caso da leste. Que pune quem vende chiclete no trem, mas não cobra quem rouba do povo. Ou quando cobra lhe dão regalias e em poucos dias põe na rua de novo. Por que isso acontece? Cê sabe, eu também não sei. E continuo com a dúvida. Eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se a tortura é permitida aí no mundo de vocês, eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se elas mudam de acordo com o interesse de vocês, eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se tortura é permitida aí no mundo de vocês, eu vou respeitar que lei, eu vou respeitar que lei. Se elas mudam de acordo com o interesse de vocês, é parceiro, o bagulho é louco. Vou te falar que o respeito mesmo é uma só: Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Pra mim basta. A política de segurança que se pratica aqui, ela é eficiente para controle de Estado e segurança da elite, né? Então, quando deu o sequestro, bate em cima e elimina. Tudo, entende, à disposição para quê? Para chegar e controlar o sequestro. Não pode tocar, né, na classe empresária, não pode. Não porque ela gera emprego, mas porque eles detêm o poder. A sociedade é injusta, então a gente tem que, a nossa função é manter essa sociedade injusta. É isso que é a nossa função. Agora vamos querer rediscutir a segurança da sociedade? Nós vamos ter que começar a rediscutir também, entende? É que a sociedade injusta ela tem que deixar de ser por questão de segurança. Então a reforma agrária não é mais questão ideológica, não é nada disso. É questão de segurança.